605 da Harpa Cristã, Quero Te Servir. Louvemos ao Senhor. Quero, Jesus, fazer o teu querer, quero servir-te, tua palavra sempre obedecer, pois tem amado a mim. Quero te servir, ó meu Salvador. Mensagem